Para e disfarça, uma coisa rara é meu flow. Yeah, ouro dólar traga, é meu mundo gato. Eu fiz o gol. Já escutei muitos falarem mal de mim, mas eu não ligo, a minha conta tá pi. Eu vivi sonhos e mais sonhos, todos se realizando sim. Chega para aquele que desfez a minha pessoa. Jogo de cara e coroa, basta persistir. Sou de família doutora, não tô nesse mundo à toa. Vou pegar minha doutora e sair daqui. Traz logo o Wesley, cheio de ice, X. Backs enrolam enquanto a gente se enrola ali. Casa na praia, ele era onde eu não me lembro o nome. Morena linda, mente delícia, só que eu também não lembro o nome. Usei uma droga, é muito foda, não sei o nome. Tanta brisa na minha mente, esqueci o meu nome. Casa na praia, na ilha, na onde eu não me lembro o nome. Morena linda, mente delícia, só que eu também não lembro o nome. Usei uma droga, é muito foda, não sei o nome. Tanta brisa na minha mente, esqueci o meu nome. Minha piranha, eu te dou um Rolex, mas me promete que vai fazer um jet, que vai fazer um jet. Morena linda, eu te dou um Rolex, mas me promete que vai fazer um jet, que vai fazer um jet. Fazendo fumaça, contando na plata, dinheiro é bom pra gastar. É, nós somos a rua, nós somos a quebrada, disposição onde estiver. Velho na mente, pra frente um clunk, pra viver num mundo alucinante, conquistando vários diamantes, nessa terra louca de gigantes. Eles queriam me ver sem futuro nessa vida, eles queriam me ver no obscuro sem saída. Mas a vida me fez forte, me fez sagaz. Viemos pra mostrar pros Loki como faz. Acende o clunk, a mente gira nesse instante. Meu sucesso pro Zé Povo é algo aterrorizante. Seu recalque vem diante, só não teve a visão, porque foi detectado a sua radiação. Gata, vem comigo, vamos ali dar um pião. Sei que o rolê com elas tem que ser com emoção, sem vacilação. Tem que ser malandro, sangue bom, na disposição de estar em paz com as folhas na missão, de correr para a vitória, jogador de seleção. Como um jogador caro representa a nação. Fazendo fumaça, contando na plata, dinheiro é bom pra gastar. É, nós somos a rua, nós somos a quebrada, disposição onde estiver. Fazendo fumaça, contando na plata, dinheiro é bom pra gastar. É, nós somos a rua, nós somos a quebrada, disposição onde estiver. Já escutei muitos falarem mal de mim, mas eu não ligo a minha conta.